DJ Romulo pressão, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Ei, DJ Romulo pressão, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Ei, DJ Romulo pressão, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido.